Natal, vadias lindas querem peru. Manos de todos os lados querem rimas quentes da zona sul. Coração frio igual iglu, rap só pra química igual indo. Ela me chama de meu lindo, eu sigo fumando blunt no limbo. Cara fechado igual Kimbo Slice, muita fumaça na live. Papai Noel, quero de presente uma Tech 9. Vou ficar mais offline, totalmente anti-hype. Manos que venderá uma putigrinho, mostrariam cu por like. Saudades da União Soviética, quero viver na República Tcheca, fazendo rimas que até questionam minha ética. Querem ser réplicas, mas parecem cópias patéticas. Assim dá luz, deixem suas rimas mais enérgicas. Poetas do novo mundo, aí meus manos somos. Pulamos dedos de King Kong, muita erva tragamos. Sua festa estragamos, e isso tava nos planos. Usamos dinheiro de música pra comprar mistura e uns panos. Pigarro na garganta 24 horas por dia, Babilônia. Tô na maior lombra, vou bolar mais um enquanto tá na propaganda. 10 quilos de zaza pra fundação, 4-1 é água. Bob Marley faria um rock com a nossa banda. Vadias igual Rudolf, nariz vermelho. Manos fumam meleca, opositores falaram e eu respondi eca. Se a porta não tá aberta, procura a chave de uma forma mais esperta. Gostosas molham a calcinha e playboys borram a cueca. Papai Noel nos ajude, algo nesse mundo mude. Eu cansei de trabalhar, eu só quero fumar escutando loop de loop. Quero ser presenteado com haxixe no formato bolinha de gude. Mano, não se ilude, seja rude, blunt, uva, eco de lúten. Na minha lista de presentes, quero entorpecentes, cogumelo entre os dentes, ando doente, não é dengue. Crianças chinesas constroem bolsas da Fendi. Na fábrica do Papai Noel segue a lei do duende. Assaltá-lo, senhor robô? Não, espere, eu conheço esses dois. São uns duros. Você foi muito travesso, Bender. O quê? Eu? Eu não fiz nada. Está pensando no garoto. Meu Deus, Bender. Entregando um órfão. Isso é tão travesso que terei que colocar na minha lista agora mesmo. Bender...